Salve. 2013. Laboratório Fantasma. E essa canção eu gostaria de dedicar pra todos os meus parceiros, certo? Salve de Josi, Vinícius, Tico, Lakers, Mano G. A rua é nós. A ideia é mais ou menos assim, ó. Meu pai morreu com o sonho que eu nasci. Viver do som que faz, ou só peguei pra mim. Tanto faz, nem lembro mais, em frente. Se bem que o que eu plantei, cantei, virou sonho de tanta gente. Eu pelo mundo, pela rima, me vi lá embaixo, mesmo tando cantando, lá em cima. Emocionado, eu lembrei da ira. Às vezes, falo do que vivi pros seis, parece mentira. No meio dos furos, saca, tanta jura fraca. Vida dura, opaca, eu sei, provei da dor mais pura. Eu chorei rente à maca, conto triste de quebrada. Ferida aberta pra uma pluma incerta, ao vento, página virada. Sem trocar a alma pelas palmas, jamais calma, fi. Mas que nunca sei onde pisei e o porquê de tá aqui. Ei, Zambi, me mantenho. Ofendo pretos que ainda são escravos. Branco que quer ser senhor de engenho. Eu rodo o mundo, mas eu volto. Vila Zilda, Curisco, São João. Eu sou papel, caneta e coração. Papel, caneta e coração. Pros moleque que sonha com isso, é nóis. Desde o começo a minha sugestão é ser papel, caneta e coração. Papel, caneta e coração. Sim. E asas de avião, irmão. Foi quarto de despejo, ensejo, depressão. Firmeza, tuxê na mesa, os vé minha moda. Pra mim sem preço ter meus mano do começo no estúdio mais foda. Dádiva, parça, corre a lágrima, disfarça. E o tempo passa, lembrando, meu mano Ilha morreu sonhando com uma porra de um boot desses que hoje é Nike, manda. De graça, meu bonde queria fumar maconha, comer buceta, ouvindo os rap mais pesado do planeta. Quando ostentar, era uma fuqueta, e era mais fácil ter 200 mano do que um cano numa preta. Eu cresci com os ladrão Bonek, jurei voltar maior. E eles me diz, cê fez certinho. As cartas tudo fala assim. Pega seu microfone, sobe lá, vai, mata a fome igual Betinho. Eu rodo o mundo, mas eu volto. Cachoeira, 12, Nova Galvão. Eu sou papel, caneta e coração. Papel, caneta e coração. E pros moleque que sonha com isso, é nóis. Desde o começo a minha sugestão é ser papel, caneta e coração. Papel, caneta e coração. E nunca, nunca menos do que isso, certo?